9972, bom dia, sem identificação, via chegada no Mediana, desça para 4.000 pés. O ajuste na 06. Via no Mediana para 4.000 pés, ajustando na 06, autoriza a voz direto ITAP. Autorizada, direto ITAP, Federal 9972. Bonita, Federal 9972. Comandador, bom dia, 3171, pronto, contar com a pista 0. 3171, autorizado a alinhar e decolar da pista 0. Vento de 150 graus com meia dúzia de nós. Autorizado a alinhar e decolar 0, 71 decolando aos 34, chame agora o controle salvador na frequência 119, decimal 8, com voo. 198, obrigado, 3.1. Salvador, 3.1, 7.1, decolou perfil São Bruno. São 3.1, 7.1, contato radar, via saída São Bruno, suba para nível de voo 320. 3171, autorizado o amador de Ognave. Autorizado Ognave, já presão, acertou não. 9972, desça 2 mil pés, autorizado final do procedimento, ILS X-Ray, da pista 0, informe estabilizado. Desça para 2 mil pés, para estabilizado no ILS X-Ray da 10, o 09972. Pegar o 9972, livre de desvio, aposto quando possível para o Aduna. Gente, apontada quando possível para o Aduna. Pronto, 171, no chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterne 123, decimal 8. 2235 até 1238, está 3171. Liberal 9972, chame torre, frequência 118, decimal 95. Torre 295, liberal 9972. Bom dia, tráfego avistado, aqui legal no 0116. Continua a aproximação, chama passando externo já. Chamarão externo, 099-72, avistado na 0116. Federal 9972, tráfego avistado, pouso autorizado na pista 1-0, vento de 1-3-0 graus com meia dúzia de nós. Leve pouso pista 1-0, 099-72. 972, no solo 47, libera a pista próxima à interseção à direita e chame solo na frequência 121, decimal 9. Livre, chama 219-0997. Salvador, Tan 3597, bom dia. Tan 3597, bom dia, aciona identificação, via chegada bom, subista para 4.000 pés. O ajuste no 06. Ficou 4.000, bom, 3597. Salvador, Sideral 9970, Formação Índia, bom dia. Sideral 9970, aciona identificação, via chegada por meio de onda, desça para nível de voo 050, o ajuste no 06. 1-06, via bom meio de onda para o 050, caso possível ser interceptado. Bom dia, Azul 5126, ponto de espera da 1-0. 5126, bom dia, autorizado alinhar e decolar da pista 1-0, tempo 1-20 graus com 0-5 nós. Perfeitamente, alinha e decola da 1-0, Azul 5126. Geral 9970, vou direto do Dona. Direto do Dona, muito obrigado, Sérgio. Bom dia, sem identificação, via chegada por meio de uma, desça para nível de voo 060. O 5126, decolado ao 58, chame agora o controle Salvador, frequência 1-9-8, senhor, bom voo. 19-8, muito obrigado, um excelente dia, Azul 5126. Comente. Salvador, muito bom dia, Azul 5126, perfil A Boa, ONU, transição Alefa, passa 1100 passos. Azul 5126, contato radar, siga para nível de voo 340, após 2000 pés, voo direto Alefa. Após 2000 pés, direita direto Alefa, 5126, ascensão 340, muito obrigado. Geral 9970, desça para 2000 pés, o ajuste no 096, autorizado a final LSX, foi reportabilizado. 2016, acho que seja mais autorizado. Começate, desça para 3010, o ajuste no 096, reduza para 2009. Suzano 2009, 73000 pés, 3507. Rio 5975, desça para 4010, o ajuste no 096. Colagem 75, reduza para 230 mais. 5197 para sequenciamento, mantenha a presente proa limitado pelo localizador. Você abriu o limite do localizador, 3517. Som 3507 para interceptar o localizador, cruza esquerda para 150. Desça para 2006, autorizada a final e essa possibilidade. Esquerda 150, desce 2000, informada estabilizada, 3507. Localizadora 99700. General 9970, complete final LS, chame torre 118, decimal 95. 18951. Considerar 9970, boa. Thomas 970, bom dia, tráfego avistado, Kenegal no 0 no meio, por gentileza confirme, avistando o trem abaixo do lado, chame. Está avistando o trem, ainda não baixou não. Obrigado, o Sideral 9970 tem pouso autorizado na pista no 0, vento 140 graus com meia dúzia de nós. Sim, a gente passa a travada agora, livre pouso no 0, 9970. Azul 5126, chame Recife, frequência 1260. Recife 260, Azul 5126, muito bom dia, bom trabalho. Bom dia. Oi, Alessandro 3597. Então, 3597, chame torre, frequência 118, decimal 95. 295, 3597. Então, 3517, bom dia. 3517, bom dia, tráfego avistado, aqui negão do 0 do meio, continua a aproximação, chame passando o externo, senhor. Chamará. Visual com a pista, já visual com a aeronave na curva final e a outra também. Gente, até o Romeu Golfo, mantenha o setor, aguarde aproximadamente 3 minutos nesta estação. Eu tenho o TAM agora ao externo, a retaguarda desse Airbus Tetão, o senhor vai ser autorizado o cruzamento do eixo de aproximação pista no zero até o meu Golfo. Ok, está visual com outras aeronaves, vai manter o setor norte, não interfere com a no zero até o meu Golfo. 255. Oi, reporta um Romeu 44 à sua esquerda, mantendo o setor norte. Não deverá interferir com sua aproximação do 3517, aguarde a pista livre, Charlie. Certo. É, 970 no solo 09, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo na frequência 121 do Small 9. Direita, solo 219, voa. Meu Golf, a retaguarda do Airbus agora na curta final da pista 1-0, autorizado cruzamento de eixo de aproximação da pista 1-0, a retaguarda do Airbus, chame e comprou do farol de Itapuã o hotel ao meu Golf. É, autorizado na retaguarda, seria possível usar a proa direta do Pituaçu, senhor? Pituaçu, livre após o cruzamento, chame e cruzado, senhor. Tomara cruzada com as aeronaves até o meu Golf. 357, pouso autorizado na pista 1-0, vento 1-40 graus com meia dúzia de nós. Depois do 1-0-3-5-7. Canal 75, chame pela frequência 118 decimal 95. Um Boeing agora do Rio, que está a 8 milhas da final da pista no zero, senhor, agilizando o cruzamento na retaguarda do Airbus Tata. Tata agilizando, senhor, já iniciou o cruzamento, chamará após o cruzamento. Bom dia, 5975, bom dia, tráfego avistado, Pinegal 0116, reporta um Robson 44, efetuando agora o cruzamento da eixo de aproximação da pista 10, mantendo 700 pés, não deverá interferir com a sua aproximação, continue, reportarei pista livre, o Rio 5975. 5975, obrigado, senhor. Já cruzou a estação no zero, comprando o farol de Itapuã para não interferir com a aeronave. Gente, até o Romeu Golf comprou então do farol de Itapuã. Quando no farol de Itapuã, chame o controle Salvador na frequência 119, decimal 8, até o Romeu Golf. Para controle, Golf. No solo aos 1-2, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo na frequência 1-2, 1-9. Libera, chama solo 2-9, 3-5-2, 3-5-1-7. 5-9-7-5, reporta que o tráfego e se encontra agora à sua direita com proa do farol de Itapuã, mantendo 500 pés, se afastando, não interfere com seu pouso. Aguarde a alteração de pouso já. Gente, obrigado, guardão 2-1. Correção, pista agora liberada, Rio 5975, pouso autorizado, pista no zero, vento de 150 graus com 059. Pouso no zero, Rio 5975. Se a linha do litoral e os pés nas suas curtas, sobrevoo vai ser a CM. Então, Golf 7, mantém o senhor de visual, os pés na escuta do controle. Condições visuais, escuta permanente, Golf. 9975 no solo zona 4, libera pista próxima interseção à direita, chame solo na frequência 121.9 Rio 5975. Virar à direita, chamar o 219 Rio 5975. Bom dia, azul 2775 nível 190, informação Índia. Azul 2775, bom dia. Recebi contato radar, 9 milhas para a posição Coral. Luna Cruz e Bomédio para interceptar a chegada Bomédio 1, reporte para a descida. Bom dia, vai voar na fila de Bomédio e reportará para a descida, o 2775. Continue 6225, autorizado alinhar e decolar da pista 10, vento de 150 graus com meia dúzia de nós. Azul 2775 no ponto ideal. Azul 2775, desça para 4.000 pés. O ajuste na 0.6. 4.000 pés com 1.016, 2775. Salvador, bom dia. É 225 na descida. Oxalé 6225, contato radar, suba para nível de voo 380, após 2.000 pés, voe Elefa. 380 após 2.000, Elefa, obrigado. Perdão, não copiei, poderia confirmar? Bordo ciente na bata, livre acionamento, chame táxi, copa por paz, bilhete, até o Romeu. Perdão, senhor, tá, a transmissão está vindo de um monte de errado, o senhor poderia checar o seu rádio e transmitir outra vez? Pode deixar muito melhor, qual foi a mensagem? Treinamento aprovado, chame táxi, Juliette, até o meu. Azul 4958, adicione identificação, está sob contato radar passando a posição Coral. Vou na praia de Bomédio, 47 está chegada a Bomédio 1, no reporte para a descida. Juliette, Hotel Romeu, autorizado a alinhar e decolar da pista 17, vento no 50 graus com 04 nós, Senegal no 0 no 6. Alô, Salvador, bom dia, é o Alfa Yankee Yankee. Alfa Yankee Yankee, bom dia, por gentileza, chame em 121 no decimal 9. Ok. Chama LA225, chama Centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8. Solinha 0288, já volta. Papapá, Julieta Pé Romeu, contato radar, suba sem restrição, para nível de voo 120, vou direto Mendes. Azul 4958, desça para 4010, ajuste no 096. 4096. 2775, desça para 2010, ajuste no 096, autorizada. Final de execução e repassabilidade. Descendo para 2016, reportada estabilizada 2775.